África de Lima, a luta de trabalhador, a luta de trabalhador de Lima, do Pará e do Brasil. Os trabalhadores estão indo para as ruas lutar contra esse retrocesso. Hoje nós também demonstramos a nossa solidariedade aos indígenas que foram massacrados por esse governo retrógrado. Os trabalhadores do Brasil. Olha, é funcionando. Pode deixar, pai.